6225, chame Recife, 2545. 2545, 6225. Apenas confirmando, comando. Chame um dos 260, por gentileza. 260, 6225. 6311, pá, 2000, livre de S, informe estabilizado. O jornal é estabilizado, é 6311. Correto, índio November Alpha, quando pronto, acionamento táxi é falado com a torre, na frequência 1-8, meia, posiciona 0-5. 3304, alinha e mantém. Alinha e mantém, avista 1-0, 3304. 152, alterna Natal, 3 horas mais 1. Autorizar o táxi via pátio Índia Alfa, ponto espera Sama Torre, no 86, CNR 6312. Pátio Índia Alfa, ponto espera 186, muito obrigado, bom dia. 221, remoto no 2. Acione e chame para o táxi Índia November Alfa. 923. Do senhor e duas do no 8? Ok, então, coordenando com a equipe para puxar um pouco mais a retaguarda, está livre para o estacionamento, observando a Avianca ainda liberando o setor, só em para o táxi. Após o 4299, foi coordenado com um trip que encontrou-se na área remota para que fosse realizado um pushback simultâneo no setor, ok? O Azul 4299, em coordenação também com a equipe, no 08, observando a passagem do Avianca retaguarda, está livre para o pushback acionamento, apenas observando o trito. O mesmo irá puxar um pouco mais da retaguarda de modo a não interferir no pushback do senhor. Ok, 4299 no 8, então foi autorizado o pushback em coordenação com o trito pessoal do solo e vai aguardar a passagem do avião na retaguarda. Afirmativo, em coordenação com o trito. O Xené 6311, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guarda pista livre, Xené. Toma aqui, é por quilo. Mike Echo Kilo. E prossegue Mike Echo Kilo para Salvador. Decolado Salvador, prossegue direto Manati Milpation, passando agora Itapuã. Ok, prossegue direto Manati, reporte na 20ª quilo. 20ª milha, ciente. Decolado 5-0, 3-0-4. Depois, por gentileza, identifique e desça para o 060. O 060. No November Alpha, chame para o ingresso no SESC. Livre pouso, vento 100 graus, 06 nós. Livre pouso na 10, 63, 11. O TAM 3304 decolado. Ao Zulu 6, acione o transponder 5106 e chame o controle em 1935. Controle 1935, 5106, Sanata. Boa, bom dia. Bom dia. Salvador de Pátio, good morning, TAM 3304. Apoio de parto, 3304. 923, foi Elefa. Está presente, Elefa, gol 1923. Ou no 888, voa Ituna. Positivo, prossegue descida ainda para o 060. Autonomia de 3 horas e 40 minutos. Senhora Trip, estamos aguardando o azul e após o mesmo, o senhor segue via Pátio Índio e Alfa, vamos esperar a torre no 186. Mas a gente ficou na frente do azul, e depois passar aqui. Confirme? O Trip ficou na frente do azul, a posição dele não tinha mais ficar atrás dele não. Ok, sim, então prossegue Trip. Prossegue Pátio Índio e Alfa no ponto de espera a torre 186, o azul tinha no 0195. Pode ficar no 186. Salvador, o Chino é 63 e o Nuno ligou nas suas escutas, por favor. Não copiei o POB. 108, senhor. 108, Pátio Índio Alfa, ponto espera torre no 86-4299 das ruas, estado no 015. Pátio Índio Alfa, ponto lá para a torre, 286, ligado. 6311, bom dia, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, o Chino é 63 e o Nuno. Olá, o Xené 6312, o vento de 100 graus com 10 nós. E você falar que dá 1 ou 0, o Xené 6312. O Elefa Position. Clear. Clear to fly Elefa Position. Just to confirm passing flight level 080. Ok, fly Elefa Position, 3304. Find the Elefa Position, 3304. Uno 923, chame Recife, 260. Uno 260, gol no 923. Saída Arbor, pós Elefa. Controle opera 1-1935, aciona 5126, confirmando. Transponder 5126, cotejo. Guarulhos no 360, via Anterzulu 21, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 1935, código 5126, L5819. Correto, quando o pronto são em posicionamento no 04. Chamar pro posto. Salve Salvador, muito bom dia, total 9911, ainda mais. 9911, bom dia, Fortaleza 310, está autorizado. Conforme a rota do plano, decola da pista 1-0, a curva à esquerda. Momo, transição froti e saída. Controle opera 1-9, decimal 3-5, aciona 5-1-2-5, coteja. Está autorizado Fortaleza, número 3-1-0, via rota do plano. A decolagem da 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição froti. Chama controle 19-5, aciona 1-2-5, total 9-9-1-1. Correto, total, quando pronto, somem para o estacionamento no PAS 3. 6-3-1-1, da Oceané, prossegue Juliette para o 09. Cruzamento do campo na vertical da cabeceira 1-0, ok? Vertical da cabeceira 1-0, cruzamento do campo na vertical da cabeceira 1-0. Cabeceira 1-0, vertical 1-0, o Trip 5221 no livre decolagem, vento 130 graus 1-0 nós. Chame alinhado e pronto, Índia November Alpha. Do 304, call Recife Center 1268.6.0. Roger, 3304, to extend it today. Trip 5221, decolado aos 21, chame 1935. 1935. Deve puxar, senão reporta ataque. Controle Trip 5221. 5221-220, vigilante. Ah, boa, 220-221. Positivo. Mike, é coquilo, livre frequência até o retorno. Mike, é coquilo, Salvador. Não. Tá livre, 4500. Eu sou Vitor Gilete, cruzando a vertical através da 10, tirando a 0. Afirmativo, cruzamento efetuado, autorizado da presente pro de buraquinho, mantém uma escuta, guarda de transferência, Alfa Victor Gilete. Boa, de buraquinho, mantendo a escuta, Alfa Victor Gilete. Índia November Alfa livre de decolagem, vento 1-0 graus, 07 nós. Azul 4299 autorizado a decolar 100 graus com 08 nós. Alfa Victor Gilete, qual a altitude que mantém? 1.010, Alfa Victor Gilete. Serra Lima, Salvador. Suba inicialmente para 3 mil pés na proa de TAP, acione 0222, que confirmando, acione 0225. Livre frequência para coordenação. Azul 4229, decolado aos 25, chame controle, 119.35. 0935, obrigado. Índia November Alpha decolou os 25, curva à esquerda, chama para cruzar a final da 28. Curva à esquerda, chamará para cruzar a final da 28. Alfa Victor Juliette, chama o controle agora, 119.35, Alfa Victor Juliette. Controle 119.35, Alfa Victor Juliette. 11, Papa Romeo, consegue 3.000 pés na proa de Itapa inicialmente. Para o TAC 3859, 163, corte, 5 horas. Autorizado via passo de Alfa Monspera Torre 1863859. Já pode esperar 3869. Web 5811, puxa acionamento, portão 4. Bora para retorno, Alfa Victor Juliette. Curso localizador, gol no 8888. Chame Torre 1862. 86, obrigado, Monteiro. Para o TAC, total 9999. Valeu, vamos. 4299, contato, vigilância. 99. Vitor Vindo Juliette, está visual? Sim, Matheus, senhor. Chame Torre 186. 186, graças, bom dia. O Charlie Eco Delta, Salvador. Reconfirme distância para Salvador. Altímetro 1015, 120 graus com 10 nós, chama na final de 3 milhas da pista 17. Chamará na final de 3 milhas, Vitor Índia Juliette. O Eco Charlie Delta, aproximadamente 48 milhas sudoeste de Salvador. mas quando no ingresso para terminal ele é, eu chamo o mesmo em 120 decimal 1. Salvador, bom dia, Gol 988, vai passar externo, trem baixo travado. Bom dia, 1888, avistado, livre pouso, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, Gol 988. Ah, frequência do Recife? 2545, ATR 2685. Obrigado. O Charlie Eco Delta está livre a frequência para coordenação com os tráficos locais. Quando para ingresso em Ilhéus, chame o mesmo 120.1. Charlie Eco Delta. Positivo, 120.1 para coordenação junto a Ilhéus. Ilha Juliette tem contato visual com 37 da Gol na final da 1-0. Afirmativo, senhor. Está visual com Gol. Ok. Se enquadre em aproximação para seu número 2, ok? Para pouso. Ventania Juliette, para evitar simultâneo o 360. Ciência, já iniciou a redução, Ventania Juliette. Será para retorno em Indiana Federal. Está ciente também do Alfa Victor Juliette no mesmo setor. Confere o Indiana Federal. Confere o Alfa Victor Juliette no mesmo setor, o Indiana Federal. E mantém a separação de visual com o mesmo. Será a separação do Alfa Victor Juliette e o Indiana Federal. Delta November Salvador. Está livre da presença 065. Vitor Índia Juliette, autorizado pouso, pista 17. Vento 120 graus, 08 nós. Livre pouso 97, Vitor Índia Juliette. Ganhar e manter 3859. Mantendo 3859. Bono 888 no solo aos 30. Libere à direita, solo 21.9. Web 5811-139 a bordo, 3 horas e 55, galeão. Copiado, taxia Inze Alfa, ponto espera torno no 86, ajustado no 0 no 5, bom voo. Inze Alfa, espera 18.6 com 1015, obrigado, bom dia. Solo, bom 882, de nossa escuta, bom dia. Bom dia, Alfa, reporta Anastasia Juliette. Alfa, Anastasia Juliette, bom 882. Brasil 35414, quem está mais para a ponte de alta descida. Bom dia, por gentileza, identifique, desça para o 080. É, pode repetir a sua mensagem, foi entrecortada? Identifique, desça ao 080. Identificando. Na 3859, autorizada a decolagem, vento 10 graus, 10 nós. Papatango, Vitor Índia, Juliette, nos solos 3-2, backtrack, pátio 4, não me escuta até o corte. Precisa desse, mantém o 090. Torre Web 5811, pode esperar a próxima. Alim mantém, 5811. 51 com Recife agora, obrigado. Salvador, 2000, livre LS em forma estabilizada, 1015. Autorizado, Guarulhos 380 via Upper Zulu 44. Decola 10, curva direita, saída é Adael, Leda, Eudes. Controle opera em 119 decimal 35, aciona 5136 no transponder. Aguarde para o cotejamento. 0050. 05082. Bom dia. Aguarda ingresso do Boeing da Gol no 3 e após prossegue passe o Indy Alpha para Ponte Espera Torre no 86. O 1888 prossegue Juliette para o 03. 3487, prossiga com cotejamento. Ok, estamos autorizados para Guarulhos, nível 380, decolando 10, Dael Leda Eu, 1935 ao controle, 5136 no transporte, autorizado via Upper Zulu 44, então 3487. Correto, quando pronto, chame para o push e acionamento no 07. Vai chamar, muito obrigado. Subindo ao 380, vigilância. 380, vigilância, 389, direita, Dael. Está livre. Obrigado. Livre decolagem, 100 graus, 10 mais. Índia Delta November Salvador. Serviço radar encerrado, chame Ilhéus agora, 120.1. Web 581 decolado aos 36, chame 1935. 935, obrigado. 581. Boa, muito bom dia, Web 581, cruzando 2500. Confere, vigilância. 5221, chame Recife agora, 260. 5891, poderia voar Elefa? Pode, curva direita na proa de Elefa. Muito obrigado, Elefa na proa, 5891. Dispõe. 5414-2000, livre LS, informando estabilizado. Quatro no quatro da trip, copiou? Negativo. Confirme? Negativo, não copiamos. Ok, copia agora, comandante. 2000 nível EDS com 1015 forma estabilizado. Eco 414. Confirme. Está livre, 2.1862. Quilotinha Lima, chame passando externo. Intenção é 17 ou 10? 17. Chame para o cancelamento. Só 9911 decolado aos 39, chame 1935. 1935, 9911. Controle Salvador, total 9911. 9911, vigilância. Ok. 3859, chame Recife, 251. Confira a frequência? 251. Ativo, Kilo Serra Lima, plano modificado aos 40, chame na final da 17. Quanto na final da 17? 7 ou 0. Procede de onde? Serra Delta Lima Oscar, fazenda portal. Ok. 180 do momento. Condições de mantê-la até interceptar? É, afirmo. Agradeço. Está de frequência para a coordenação com os tráficos locais, Alfa Vitor Juliette. Para o final da nossa tenda chá de checado, Serra Lima. Pelo Serra Lima, livre pouso no 7, 120 graus, 109. Autorizado pouso, Serra Lima.